você pedir, ele parou aqui para te ouvir. Ele vem. Quem pediu pra Deus curar? Quem pediu pra Deus renovar? Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare. E não mandou ninguém pra lhe representar. Ele mesmo vem, é real sua presença aqui neste lugar. Quando ele chega, a doença não aguenta, vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, levante suas mãos. Você está sendo curado, você está sendo renovado, porque ele veio. Oh, ele veio! Sinta a presença dele na tua vida aí. Oh, glória! Aleluia! Quando ele chega, o negócio muda. Quando ele chega, a doença não aguenta. Vai embora. Quando ele chega, a situação muda na mesma hora. Quando ele chega, e ele já chegou aqui. Quem pediu pra ser renovado, seja renovado agora. Quem pediu pra ser curado, seja curado, seja curado agora. Quem pediu pra ser transformado, se prepare, se prepare. Porque ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio, já posso sentir. Ele veio saltando pelos montes. Ele veio, sinta ele aqui. Ele veio trazendo a vitória. Ele veio. Levanta tua mãozinha. Você está sendo curado. Você está sendo curado. Você está sendo renovado. Você está sendo batizado. Você está sendo tocado. Você está sendo renovado. Ele está. Você está sendo renovado, você está sendo batizado. Sinta ele aí, irmão. Sinto ele aqui. Sinta ele. aqui. Sinta ele aí, porque ele veio. Ei! Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção e a libertação. Porque ele veio, ele já chegou. A estrela que brilha, ele veio. Ó glória, ele veio. Você está sendo renovado. Você está sendo batizado.